Pasta 32. Faixa 1. Encontro 30. Placozoários. Eis um animalzinho enigmático, o Tricoplacis adaerens, a única espécie conhecida de todo o seu filo, Placozoa, o que não significa necessariamente que seja a única existente, é claro. Devo mencionar que em 1896 foi descrito um segundo placozoário visto no Golfo de Nápoles, batizado de Treptoplacis reptans. Mas ele nunca mais foi encontrado e a maioria dos especialistas supõe que esse espécime específico tenha sido, na verdade, um Tricoplacis. Dados moleculares talvez possam revelar outra espécie em breve. O Tricoplacis vive no mar e não se parece muito com coisa alguma. Não tem simetria em nenhuma direção. Lembra ligeiramente uma ameba, só que é composto por muitas células em vez de apenas uma. Também se assemelha um pouquinho a um verme chato bem pequeno, porém sem extremidade frontal ou posterior óbvias, tampouco direita e esquerda. O Tricoplacis é um minúsculo capacho de formato irregular, com talvez 3 milímetros na transversal e se arrasta na superfície num pequeno carpete de cílios que se agitam virados para cima. Alimenta-se de criaturas unicelulares, sobretudo algas, menores até do que ele próprio, as quais ele digere através de uma superfície inferior sem introduzi-las no corpo. O Tricoplacis não tem muita coisa em sua anatomia que o relacione a qualquer outro tipo de animal. Possui duas principais camadas de células, como um cnidário ou um quitenóforo. Entre essas duas camadas de células principais, existem algumas células contráteis que funcionam como o que nele mais se assemelha a músculos. O animal encurta esses filamentos para alterar sua forma. Estritamente falando, as duas principais camadas celulares provavelmente não devem ser chamadas de dorsal e ventral. A camada superior, às vezes, é chamada de protetora e a inferior de digestiva. Alguns autores afirmam que a camada digestiva apresenta uma invaginação para formar uma cavidade temporária destinada à digestão, mas nem todos os observadores verificaram isso e talvez não seja verdade. O Tricoplacis tem uma história um tanto confusa na literatura zoológica, como nos contaram T. Side e B. Shearwater em um ensaio recente. Quando foi descrito pela primeira vez em 1883, foi considerado muito primitivo. Agora recuperou a honrosa posição. Infelizmente, ele tem uma semelhança superficial com a chamada plânula, a larva de alguns cnidários. Em 1907, um zoólogo alemão, Thilo Krumbeck, julgou ter visto Tricoplacis onde antes vira plânulas e achou que as criaturinhas eram plânulas modificadas. Isso não teria tido grande importância não fosse pela morte em 1922 de W. Kuchenhau, o editor da influente obra em vários volumes, Rumbush der Zoology. Para azar do Tricoplacis, o suplente de Kuchenhau, na função de editor, era justamente Thilo Krumbach. Foi assim que o Tricoplacis acabou classificado como cnidário por Kuchenhau e Krumbach, e tal classificação foi copiada no equivalente francês Traité de Zoologie. O editor dessa publicação francesa, Pepe Grasset, aliás, conservou suas inclinações antidarwinianas por muito tempo depois de não ser mais sensato fazê-lo. A classificação do Houtbush também foi adotada por Lieb Henrietta Hyman, autora dos 6 volumes da renomada obra Invertebrates. Com todo esse peso de autoridades multivolumes contra ele, que chance teria o pobrezinho do Tricoplacis, ainda mais considerando-se que ninguém olhava para o animal havia mais de meio século? Lá ficou ele relegado à condição de suposta larva de cnidário por longo tempo, até que a revolução molecular trouxe a possibilidade de descobrir seus verdadeiros parentescos. Independentemente do que mais ele seja, com certeza não é um cnidário. Indicações preliminares de estudos de rRNA, ver o conto da TAC, sugerem que o Tricoplacis é mais distante do reino do mundo animal do que qualquer outro grupo, exceto as esponjas, e talvez até as esponjas sejam mais próximas de nós do que o Tricoplacis. Ele possui o menor genoma e a mais simples organização corporal de todos os animais multicelulares. Em seu corpo existem apenas 4 tipos de células, em contraste com mais de 200 no nosso. E, ao que parece, tem um único gene OX. Evidências genéticas moleculares indicam provisoriamente que esse pequeno peregrino solitário se reúne a nós no encontro 30, talvez há 780 milhões de anos, antes das esponjas. Mas, na verdade, isso é só uma suposição. Pode ser que os encontros 30 e 31, esponjas, venham a ser invertidos, e, nesse caso, o Tricoplacus seja o nosso primo mais distante entre os verdadeiros animais. Compreensivelmente, existe hoje um forte lobby para que o Tricoplacus venha juntar-se à seleta companhia de organismos cujo genoma foi totalmente sequenciado. Creio que isso ocorrerá, e então logo saberemos o que essa estranha criaturinha é de fato.